todo aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, assombrado onipotente, em paz descansará. E direi do meu Senhor: é só Ele o meu Deus, meu refúgio e fortaleza. Nele eu confiarei. Mil cairão ao teu lado e 10 mil à tua direita, mas tu não serás atingido, mas tu não serás atingido, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. O Senhor te guardará, e também com suas penas o Senhor te cobrirá, e debaixo de suas asas bem seguro estarás. Mil cairão ao teu lado e 10 mil à tua direita, mas tu não serás atingido, mas tu não serás atingido. Ele dá ordem a seus anjos, toda ordem a teu respeito, a fim de te guardarem em todos os caminhos teus. Eles te sustentarão bem seguro em suas mãos, para que tu não tropeces nem venhas cair no chão. Mil cairão ao teu lado e 10 mil à tua direita, mas tu não serás atingido, mas tu não serás atingido. Mil cairão ao teu lado e 10 mil à tua direita, mas tu não serás atingido, não, mas tu não serás atingido. Mil cairão. Yeah.